Aguarda aeroporto, frente da Tango, na 600. Poxa, na 6320, o livro chamou? Não, mas tô chamando agora. Afirmativo, então táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette, por gentileza. Positivo, Alfa, reportante da Júlia. Então quem chamou foi o objeto 6723 pro táxi? Afirma, pro táxi 148 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Recife. Sente o objeto livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, quando pronto, chama a 286, 12 nm, 0012, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 186, boa tarde, 1012. Uno 600, copia. Pushback acionamento no 03. Scan 3805 chamou? Ah, afirmativo, para pushback acionamento no 03. Uma boa tarde. Boa tarde, Scan 3805, 03, portão está livre, reporte segundo plano para o táxi. Reportará para o táxi 3805. Oxa, na 6320, vai observar o táxi do objeto em direção ao ponto de espera. Após o mesmo, está livre sem ingresso via Juliette, posição remota, 1-3 no pátio principal. Web após Juliette, remota 13-6320. Uno 600 na escuta, para cópia. Para cópia, no 600. Uno 600, Salvador Natal, autorizado nível 370 via Upper Zulu 10. Decolador 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puka, transição Zipar. Aciona 5015. No transponder, o controle opera em 1-9-8. Uno 600. Gol no 600, está autorizado Natal, 370, Zulu 10, decola da 10 com esquerda, saída pública, transição 5095, o transponder 1198, controle. Só não copiei a mensagem, saiu um pouco baixa a intensidade. Continua a saída, poderia repetir? Puka Cotiba. Negativo, é Puka transição Zipa, Zulu Índia Papá Alfa Romeo. O gol na 600. Sente. Solo 45, aposta 17 livre. O Júlio. Parte para o push em coordenação equipe de solo. Após um Airbus da Oceanera Bianca estacionar na posição remota, o pátio principal está livre. Seu pushback acionamento na posição 10. Solo Salvador, boa tarde, Zona 333. Informação, Tango. Uno 333, Tango com fé, informação em curso, mais um minuto, cópia 360 com Goiás. É, agora, Tango. Presente, Zona 333. Dael. Enviado, objeto 6723. Tente, 120 com 10. Uno 333, Salvador, Congonhas, 360, nível autorizado, decolagem da 10. Primeira curva direita, prefira a saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Econ, intercepta a rota Upper Zulu 16. 5031, no transponder, o controle 1198, gol no 333. Autorizado, São Paulo, nível de voo 360, decola da 10, direita, posse, na Real Vida, posse direto 3, no meio, aciona 5031, controle 198, voo 13. Correto, 02, o portão é após quando pronto, pressionamento push. Reportado. Ruta 3805, pronto para o táxi, PLB de 181, autonomia de 4 horas e 5, alterna o Galeão. 4-5, Galeão, 181 a bordo, dados copiados, são 3805, via Índia, no ponto de espera, chama a torre. Quando pronto, o time entrou no 012, e a torre opera em 1086, bom voo. Deve estar que a Índia, pode estar 1086, estado no 012, está 3805, um bom domingo. Controle web 6723, boa. 7723, contato radar, sobe a 310, vigilância. 310, 6723, na escuta. Xaname é 315, complete final, chame turno no 8, decimal 6. 8614, Xaname é 15. Nível 200, decolagem da 10. Primeira curva direita. Descida saída gole, eval, após eval, direto conquista. O transponder é o 5032. Zulu 198, 35489. Estimativa é o 200, com curva direita após decolagem, gole Eval é a nossa subida, depois direto para a conquista. 5032 é o transponder, 198 é o controle, o 35489. O fechamento correto é após quando pronto, para acionamento push, o 35489. Muito obrigado. Tochané, pouso autorizado, 90 graus com 10. Pouso autorizado, pista 10, Oxalé 63. Salvador, o TAN 3661 para o táxi, tem 82 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alternando Aracaju. Confirmando então, Aracaju, 82 a bordo, 2h30. Afirmativo, está pronto para o táxi. TAN 3661, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, no ponto esperador no zero, quando pronto chama a torre, 186 e o altímetro no zero, 1-2. Pátio Juliette Alfa, ponto espera, 186, ajuste 1-0-1-2 agora. TAN 1206 chama Centro Recife, frequência 12545, alternado 2685. Gente, Centro Recife 2545, alterno 2685, obrigado. Para o pushback, acionamento, gol 1924, no Finger 5. Estimativo, gol 924, causa 153 solo, tem um Airbus da TAM, um off 309. Taxiando agora a cauda, 5 mil livrar, taxa Juliette, está livre. Seu pushback, acionamento, portão 05, em coordenação equipe de solo, gol 1924. Juliette, então, esse pushback, acionamento, validando a Juliette, vai chamar pronto para o táxi, gol 924. É, após o Airbus da TAM, ok? Gente, após a nave da TAM. No 5 solo 52, ao livrar um dos decimal 9 do solo, Salvador, bem-vindo. 19, obrigado, boa tarde. And 559, I ready copy flight level 280, is it? That's copy, flight level 280, Salvador to S6. Position 11. Okay, Tango information, course is standby at the clearance, wait a minute please. Okay, standby for clearance request, do you know the standard instrumental procedure in the departure? Okay, dial departure initially. Okay, dial departure, thank you sir, and it's 5-5. Oceaner, Beatriz, boa tarde, o Xené 63 no 5, táxi Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Reportando Juliette, And 559, are you ready to copy? Ready to copy, sir. And 559. And 559, clear from Salvador to Ezeiza, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 280. The airway is upper risk 50 until Mike India Alpha, after you inform November 857, until Papa Oscar Romeo, after God according flight plane rules. Take off from runway 10, right turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, later transition, Lima Echo Delta Alpha transition. After later position, fly direct BD, VDF position, Bravo India Delta Echo Victor position. When you will intercept array upper risk 50. Scott code 5037, and frequency of departure is 119.8 and 559. Okay, we are clear from Salvador de Bahia to Ezeiza. Dial departure. After departure, turn right. Dial inner Unifor Whiskey 50. Then Mike India Alpha. Then Unifor November 857. And then Papa Oscar Romeo. Then flight plan route. And after Polo Shunenia 305 Lanarte and BDEP Bravo India Delta Echo Papa Squawk 5037 and 1198. Polo Shunenia 315 em frente via India 03 do portão. Once 559 just corrected, the departure will be dial Leda, after Leda, fly direct BDEV position, Bravo India Delta Echo Victor position. In BDEV position, you will intercept the array upper whisk 50. After Leda, direct to BDEV to intercept upper 50, upper risk 50. Affirm, upper risk 50. Could you confirm the route? O voo 1924 está pronto para o táxi com 163 a bordo, autonomia de 2 horas e 20 ao terreno Salvador. E a Juliette Alfa no ponto de espera quando pronto, 808.612 no altímetro, voo 924. Juliette Alfa, Unicron 186, é o voo 924. And 559. Go ahead, and the 559. Okay, just confirm the route is upper risk 50, Mike India Alpha, uniform November 857 until Papa Oscar Romeo, after according flight plan route, and the stock code 5037. It's correct, sir. And it's 589. Okay, read back, please. Okay, read back is dial departure after dinner, Delta India November Echo Romeo, then Unifor Whiskey 50, then Mike India Alpha, and then Unifor November 857, and then Papa Oscar Romeo, then flight plan route. Squawk 5037. Okay, negative. The departure will be dial Delta Alpha Echo Lima, Leda, Lima Echo Delta Alpha, after you fly direct BDEV position. Dial Leda, Leda BDEV. Okay, senor. Sir, is dial departure transition Leda, and then fly heading direct to Bravo India Delta Echo Victor. Ridgeback is correct, stand 1-1, are you ready to start pushback and stop? Okay, I call you back, ready to push and stop on this 5-8-9. Okay, report when you're ready. 6210, identifique, deita para o 050, chegada Mali. Voo ITAP, autorizado. Xanel 6141, deita para 3.000 pés. 3.000 pés, 6141. Quilo Zulu, a gente transponda. Ah não, senhor, verifique. Momento para a leitura do radar. Galeão, Tango, informação em curso, copia 360. Copia, informação, ação. Uno 394, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decolada 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leta, após Leta, voa direto, posição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota UP November 857. Até posto seguro, após up Zulu no meio, após conforme o plano. 5017 no transponder, 1098 ao controle, voo no 394. 394, foi autorizado 360 para o Galeão, decolando a 10, com curva direita, subida da El, transição Leda, Leda B10, AP November 857, posto seguro, up Zulu no meio, conforme 50. 1-2-7, 1-3-9-8, 1-3-9-4. Cotejamento correto, após quando o plano pressionamento puxa, portão 01. Solo, muito boa tarde, Delta 3144, tem informação Tango 370 para Fortaleza. 1-3-3-3-0-2, o portão está livre, após quando o plano para ataque. Autorizado, chama ataque, 1-3-3-3. Delta 3144, Fortaleza 370, informação Tango, confere, aguarde cópia. Aguardando, 3144. Solo 35489, por chegar em questionamento, o pote 3. Pote 35489, report táxi. Report táxi. Tan 3144, copia o 370, Fortaleza. Copia 3144. Tan 3144, Salvador, Fortaleza, autorizado nível 370, via UP Zulu 19. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Flotti. Aciona 5041 no transponder, o controle em 1-9.8. Uno 3, escolhe então, 3144. Autorizado Fortaleza 370 de nível, pela Upper Zulu 1-9. Vai decolar da 10 com curva esquerda no perfil da Momo Flotti. 5041 vai acionar 19.8, controle de saída, até 3144. Confirme a presa do transponder, por gentileza. 5041? Correto, reporte quando pronto, pressionamento push. Vai reportar, obrigado, 3144. Siga. No 4-1, no complete final, chame torre no 8, decimal 6. 7-6. Torre Salvador, uma boa tarde, o Xené 6-1-4-1, no final da 1-0. Xené 1-4-1, no Boal Paulo, Yuri, pista 1-0, se encontra livre, tem pouso autorizado a mesma, 1-2-0 graus, com 10 nós. Teve pouso na 1-0, o Xené 6-1-4-1. Cairu, formação em Cursiatango, copia? Salvador Caru, mil pés, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0160, transponder padrão, 198 ao controle, Victor in the Juliet. Nativo, quando pronto, Cogino, para a metade da 2, 186, bom voo. Pelo Zulu, corredor instalado, proa da rotatória. Reporte na rotatória, Luiz Quilo Zulu. Zulu, rotatória na rotatória. Galeão, 4 e 10, confirme apenas o Felbego no 333, por gentileza. 185, 185. Estimativo, Gol no 333. E ainda no ponto de pressa, Matoi, 108,6, 1012, altímetro, no 0, no 2, bom voo. E via ainda autorizado, é a ponto 0286, obrigado, bom trabalho, 333. Solo 35489 para o táxi, com 5,6 a bordo, 3 horas e 30, alterna Salvador. Zero final no 0, ajuste 1012. Alfa no ponto esperador no 0, quando pronto, 208,6, altímetro no 0, no 2, bom voo. Obrigado, Juliette Alfa, 18,6 na ponta. 3, ponto de espera da 10. Estou com a Avianca, já autorizado o pouso, após o traço, Lima tem. Esse após o pouso da Avianca, Lima tem no 0, bolo 3, 3, 3. Salvador, isso é aquilo, Zulu. Zulu, tendo traço da presente, curto e base, reporte 3 milhas, sinal no 7. Só para 3 milhas no 7. Reportando, para mais próximo. Você está vindo ao contrato da final da 1-0, seria como número 2? Sim, Matheus, não informa após esse tráfego na 10, não há nenhum tráfego para aproximar da 1-0, o 8 quilos do Lu. Você vai aproximar para 1-7, confere? Afirmativo, eu só vou encurtar aqui, vou lá direto para a vitória 17, positivo? Estou ciente, estou autorizado. Afirmativo, reporte táxi, o 2262, 43. 2264. Confirmando autorizado, ali mantém a 101333. Tem. Obrigado. Final, cabeceira, no 7. Do avistado, vou autorizado no 7, no 30 graus, 7 mais. 30 graus, 7 bolas, autorizado no 7. 6141, solo 07, Alivrão 21, décimo 9, solo Salvador, bem-vindo. Na direita, 209, obrigado. Muito trip após a rolagem do Boeing, ali mantém. O 1333, pista no 0 liberado, tem decolagem autorizada no 30 Gross, 7 nós. Autorizado, decolagem, gol no 333. 141, lembrando, pista na faca. Estimativo Xené 6141, táxi via Alfa, reporte antes do táxi de Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6141. Livrando parte 4, bola 01, bem-vindo. Kilo X-Ray, Salvador. Nível 100? Receba atenção 100, Lilo Kilo X-Ray. TAM 3661, chame controle Ilhéus 1201. Oi, decolado Salvador agora, 09, controle 398, ótimo voo. 098, bom trabalho. Solo, copiou, TAM 3144. Delta Vida 1700. Gol 1333, contato radar, Sabel 360, vigilância. 360, Gol 1333. Papá, Sierra Eco, desce para 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000, autorizado. Com 44 a bordo, alterna Salvador, com 3 horas mais 10. Bom? Passarido, 2262, passa 3 para o tanque. Nossa, me torre no 186. 186, obrigado pela coordenação. Táxi com 44 a bordo, alterna Salvador, com 3 horas mais 10 minutos. Táxi autorizado, Juliette Alfa. Costa, vem aqui, Kilo. Kilo Alfa é na ponta esperando no 0, chama a torre 1186, ajuste no 092. Que sente, via Kilo Alfa na ponta esperando 1862. Kilo pode decolar? Primativo, Tripe. Agora sim, tá autorizado a colagem? Vento 1, 10 graus com 10 nós. Iniciando o Tripe, obrigado. Vai entrar no Juliette e vai pra 07. Eu confirmo, a gente vai esperar um... Pode ingressar pra 07 direto. Vamos para ingressar, ele realiza o pushback, ele tava no 08, tá realizando o pushback pra retaguarda, ok? Tá certo, sem problema, obrigado. Paulo... Salvador, gol 1394, está no 21, por isso que eu vou no 39401, é o portão, está livre, reposte quando pronto para o táxi. Livre o puxão lá para o táxi, vamos ver na frente. É 210, Xané, pouso autorizado, 10 graus com 10. Ele pouso 10, Xané, 10. Juli, até o ponto de paradão, 17 é porto para ingresso. Tipo 5489, decolado aos 12, controle 398, bom voo. 198, tipo 5489, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5489, decolado na sua escuta. Trip 5489, contato radar, sabe para o 200, vigilância. 200, vigilância, 5489 da Trip. Ingresso e aposta lá de ponto cabeceira. Ó, inicialmente a linha e mantém, tô com uma Avianca na cortíssima da 10. Tá 3144 para o táxi, 120 a bordo, a alternativa é... João Pessoa, 5 horas e 35 de autonomia. 5h35, confirmado? Confirmo, 5h35. Estimativo TAM 3144, tem táxi autorizado via PAC e Juliette Alfa. No ponto de espera no 0, quando pronto, chama a torre 1086. Voltímetro agora no 0, no 2, bom voo. Via PAC e Juliette Alfa, no ponto de espera no 0, 18.